Romo 715, Jesus para 2, número 09. Agora, o nosso tá no tempo. JLS passando por 2.500, voo 995. 995, complete o LS, chame 2, ano 895, tenha um bom dia. Bom dia. Chamarei, grato ao bom serviço, 5808, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, WebJet 5808. 5808, contato radar, voo 340, saída Gole. Para o 340, subida Gole. 5, tráfego avistado, ajuste no 014, agora cheque trem, cheque. Travado já. Uno 995, tem pouso autorizado, pistão 0, vento de 100 graus com 109. Obrigado. Obrigado, bom dia. O 715, localizador, cheque trem, chame a torre, 19895. É. Boa. O Rio 5973, desça para 2000, livre ali. 2000, portaria estabilizando em LA 5973. O Gol 1607 cruza a linha do litoral, iniciou o voo sobre a Bahia de Todos os Santos. Vamos descer para 2000 sem restrições, 1607. 2000, 1607. Jetan 3171, informação em curso é a Golf. Tenho 340 aprovado, pronto para cópia. 3171 autorizado Guarulhos, nível 340 para o Whisky 50. Decolada pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto a posição Bidev. Controle 1198, aciona 5026-3171. Cotejamento correto, TAM 3171. Para o pushback acionamento, chame torre 11895, senhor. 35, obrigado. Direita, proa 210, tem como limite localizador, gol 67. Direita 210, limite lock, gol 607. Ok, o gol 997 está na frente de Pelota. Positivo. 1804, dura passagem ao posto da TAM em direção à porta de espera. Após autorizado ingresso, portão 10, gol 1804. Gente, 1804. 7 no 5, pista liberada. Cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento de 100 graus com 1 dúzia de nós. 512, livre pouso, voo no 715, dá gol. E o 5973 no localizador A4 do externo. Cheque o trem em redução, torre 1-1-8-9-5. 895, Porto Alegre, 5973. Esquerda 140 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 140, livre LS, o gol 607. 3, tráfego ainda 9, estado 1014, agora QNH. Continua a aproximação, reporta ali pista livre 5973. Guardando pista livre em 5973. 3201, no próximo ponto de espera, próximo. 73201, mantém o ponto de espera. Chame Recife, frequência 1288, casa negativa 1251. Webjet 5808, chamada Recife 1288, alterna 1251, um bom pedido. Boa. Libera a restrição de altitude, voa sobre a Bahia de Todos os Santos, prossiga para 2000. Ok, direto 2000, boa noite, 97, obrigado. Localizador, linha 07. Ciente, 1607, está agora a 7 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5, bom dia. Linha Alfa, chame para o ingresso da Cruz Juliette, nessa frequência, gol 1-7-5. Nessa frequência, na Juliette, gol 1-7-5. Ô, Torre, bom dia, gol 1-6-0-7. Bom dia, gol 1-6-0-7, número 2 para pouso, pista no 0, continua a aproximação, reporte no externo, controle embaixo do quadro, estando no 6-0-7. Ô, Marei, confirmado 6-13? Negativo, agora no 0-4. Ótimo. E o 5-9-7-3... Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1-0-0 graus com 1-1 no 9. Avisado, pouso na 10, Rio 5973. Para ingresso na GPS, voo 1995. Autorizado até o portão 612 no 995. 612-995. 800 para 2000, está autorizado a aproximação ILS. Ok, 897 livre, aproximação ILS. No visual com Boeing da Rio na curtíssima, agora pista no zero. Visual. 3201 após a passagem do tráfego, pouso ali, mantém pista no zero, agilizando manobras na medida do possível, 3201. Pouso,5973 no solo 52, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado Alfa Kilo até o pátio 35973. Primeira direita, Alfa Kilo, pátio 3, e o 5973. Três 3201, livre decolagem pista no 0, vento 100 graus, 1-12 de nós. Livre decolagem pista no 0, tá 3201. Luciano, baixado travado, 607. Gente, no 607, continue a aproximação, informarei pista livre, depois da TAN iniciando agora a rolagem pista no 0, senhor. Positivo. Pessoal, rodando da 3107, tá no 2, para o pushback, acionamento. O 2 tem livre, senhor, chame táxi 3171. Não, contacto, tá 3171. Intercepta o localizador em aproximação. Checa o trem, chame a torre 1895. 895. 895, obrigado, bom dia, até a próxima. Boa. Tá livre, pouso 607. 607, pouso autorizado no 10, 100 graus, 11 nós. Livre, pouso 607. Pelo 715, autorizado ingresso, portão 11. 11. 3201, decolou 54, chama agora o controle 119, bom voo. 1965, obrigado, bom trabalho, até 3201. 198, senhor. Perdão, 198. Bom voo. Bom trabalho. Olhe Salvador, bom dia, TAN 3201, decola no perfil da EON. TAN 3201, deixou o controle, meu cordial, estamos fazendo 2000 agora. Gira direita, voo e Leda, está em contato, rodando. É, só confirma a proa, direita, Leda? É, afirmativo, capitão. Obrigado, voando Leda, com curva direita, TAN 3201. TAN 3597, esse é o controle, desça para 5000, ajuste 1014, chegada é bom. Partindo o controle, 5000, autorizado direto pelo. Está autorizado. Direto pelo, TAN 3597. Meia 07, solo ao 56, libera a direita, livrar, mantenha a minha escuta prosseguindo o táxi via Alfa e reportando antes da Juliette. Sim, da esquerda, livrando na Alfa, antes da Juliette reportar ao voo na 07. No 897, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Ok, livre pouso, no 897. Galeão, táxi livre via Índia e Alfa, missão em pronto, ponto espera, então 3171. De Alfa, chamada para o ponto zero, da 3171. Bom dia, TAM 3890, aguarde o copy Recife 330, senhor, informação em curso, hotel. Não adianta, do hotel, mais tudo. Solo 58, Libra direita, ao livrar, chame 121, decimal 9. 219, boa. Bom dia, boa noite, 97, Livrão, vocês conhecem. Boa noite, 97, bom dia, Taxi Alfa, reportagem da Taxi Juliette, para ingresso. Reportagem da Juliette, para ingresso, boa noite, 97. Alô, Salvador, Gol 9607, dentro da Juliette. Gol 9607, ingresso Juliette, posição de número 5. Juliette, mais Juliette, para o 05, Gol 9607. Então, 3890 para os copos. Afirmativo, tô bem. Autorizado Recife, nível 330, via pelo Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Pucca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5045 no transponto. Autorizado 330, Recife, Perícia 18, Monsfere, Esquerda, Pucaracajô, 198, Mandoube, 5045, no transponder, Tota 3290. Cotejamento correto, estamos prontos para o spec, selamento, TAM 3290. 10 graus, 10, 9. Ano 897, ingresso da Juliette, posição de número 8. Juliette por 8, ano 897. Air Service, to call 1219, to copy. 1219. Salvador Ground, good morning, I've got 57CC, information go. Abjet 5722, information hotel now, clear de Brasília, flight level 320 via Upper Zulu 17, runway takeoff, runway 10, flight turn after takeoff, Goli departure and Ofito transition, Salvador departure in 119.8, squawk 5043. Bravo, Bravo Romeo, Abizulu 17, point level 320, take off runway 10, right turn after take off, Goli, departure, Ofito transition, departure frequency 119.8, squawk 5043, Jet 5722. Readback correct, report ready for startup and push, gate number 3, web jet 5722. Number 3 correct, 5722, roger. Romeo, tá 3597. Ô, Solo Salvador, voo 1715. Voo 1715, prossiga. Por gentileza, Ventana, só poderia usar o seu prestígio e conhecimento para pedir alguém do Centro Aéreo que traga, coloque o Tiger aqui pra gente. São com 180 passageiros ávidos de desembarcar em Salvador. Gente, vou contactar a Aéreo, aguarde. Muito obrigado. Decima 8. 98, 33, 71, bom dia. Dia. Salvador, bom dia, 3171, nada eu. 3171, este é o controle Salvador, meu cordial. Após 2 mil pés, gire à direita e vou em Leda, contato radar. Afirmativo, após 2 mil pés, direto Leda, 3171. Vai atingir 4000, tá 3597. 3597 vai iniciar o voo sobre as águas da Baía de Todos os Santos. Desça para 2000 pés. Sim, te descendo para 2000 pés, tá 3597. Livre aproximação em LS. Livre aproximação em LS, tá 3597. Total 9990 transfere, este é o controle Salvador, meu cordial. Gira à esquerda, voe para Itape, ajuste 1014, 5 mil pés autorizado, Itapeduna para o ILS. 1014, autorizado, 5 mil, rotação 9910, agora fica para Itape. set up a pushback gate, please? Clear to set up and push, report one for taxi, web 5722. Clear to set up and pushback, all in taxi, 5722. Estabilizado com ILS, o TAN 3597. Ciente, chega o trem, chame a torre, 11896. A torre 11895, TAN 3597, até daqui a pouco. Até. Autoridade, chame táxi, TAN 3297. Oi, Salvador, muito bom dia. O TAN 3597, baixado, travado. Visual passando Simbra, Índia, Serra. 3517, muito bom dia. Tem livre pouso, pista 10, vento 1000 graus, 10, nós. Livre pouso na 10, tá 3597. São 3171, chame Recife, a frequência 1251. Recife 251, TAN 3171, bom dia. Total 9910, voa sobre a água, libera a restrição de altitude, voa em Duna e desça para 2000 para o ILS. Voa para Duna, 2000 sem restrição de altitude, alta restrição de ILS, total 9910.